Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos fazer a nossa devocional em 2 Samuel, hoje no capítulo 20. Tá bem? 2 Samuel, capítulo 20. Continuamos contando a história de Israel, em particular a história de Davi, no período da monarquia. É um texto muito fácil para nós aprendermos e com uma lição importante para nos edificarmos. Tá bem? Eu vou ler a mensagem que nos foi enviada pelo pastor Paulo e em seguida vamos ler o capítulo. Diz assim a mensagem: a fé, a compaixão e obediência. O encontro em Marcos 1, 40 a 45 revela a dinâmica da fé, que suplica da compaixão que se entrega e da obediência que preserva. A prostração do leproso, recuando, a humildade ao reconhecer a soberania divina, procede o milagre da sua fé singela. Se quiseres, podes. Não demanda, mas confia na vontade transformadora de Cristo. E a resposta de Jesus transcende o esperado. Em um toque ousado, não se importando com o isolamento imposto pela impureza ritual, a compaixão divina se manifesta antes mesmo da cura verbalizada. O amor de Deus alcança os marginalizados, restaurando não apenas a saúde física, mas a dignidade humana. Contudo, o milagre não anula a ordem. Na instrução de Jesus para apresentar-se ao sacerdote, sublinha a importância da obediência aos princípios estabelecidos. A empolgação do curado, paradoxalmente, dificulta o ministério do próprio Cristo. Essa narrativa nos convida a uma fé que busca, a uma compaixão que se estende e uma obediência que mantém o propósito divino vivo em nós. Que a ousadia dessa fé nos impulsione, o toque compassivo de Jesus nos inspire e a sabedoria da obediência guie nossos passos. Aleluia. Amém. O autor é A.C. Barro. Lendo esse lindo texto e profundo texto que o pastor Paulo nos mandou, agora vamos ler o texto de 2 Samuel. A revolta de Seba contra Davi. A partir do versículo 1. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Sheva ben Bichri, Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam o seu rei desde Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixava zelando no palácio e as colocou numa casa, sob guarda, e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficavam enclausuradas até o final, ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. É bom lembrar do estupro que Absalão fez com as concubinas de Davi, e mesmo aquelas que ele não estuprou, passaram pela vergonha pública e agora não era possível que permanecessem no mesmo estado anterior. Então o rei ordenou a Amasa, dentro de 3 dias, olha o número 3 aí de novo, tá bem? Isso não tem nada a ver com numerologia, vazia, de autoajuda. Isso tem significado teológico, tem conteúdo bíblico, tá bem? O número 3, ao terceiro dia Jesus ressuscita. O número 3, da festa do Purim com Esther. Então, tem significado teológico, não tem nada a ver com loteria, não tem nada a ver com qualquer outra coisa, com autoajuda. Então, o rei ordenou a Amasa, dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi disse a Abissai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: vens em paz, meu irmão. Vens em paz, meu irmão. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém, Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade: ouvi, ouvi, dizia Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: és tu, Joabe? Ao que ele replicou: sou. Ela acrescentou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: estou ouvindo. Então ela falou: Antigamente, costumava-se dizer: peça-se conselho na cidade de Abel, e era dessa maneira que se encontrava uma solução para os grandes impasses. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 18, só para fazer um comentário de rodapé linguístico, que é muito importante para você e para mim. Com relação ao nome Abel, um lugar onde as pessoas agem com sabedoria, irmãos, um lugar onde as pessoas agem com sabedoria é sempre próspero e vivem em paz. Um nome próprio para Abel, nome hebraico com dois sentidos, fôlego e passageiro. Deixa eu explicar isso aqui para você. Se você repartir o nome Abel em Ab, também está na raiz da palavra pai. Lembram da palavra Aba? Então, se você usar o AB, Ab, você está na mesma raiz de pai. E se você pegar a segunda parte, El, você já sabe de cor. É um nome que se refere, El é um nome que se refere a Deus. Gabriel, né? Mesmo Ismael, que foi filho de Abraão, e muitos nomes com El, Israel, não podemos esquecer o mais importante, Israel, né, aquele que lutou com Deus e venceu, tem no sufixo, na segunda parte, falamos do Ab, que nos leva a pai, e agora a segunda parte, El, separado de Ab, nos leva a falar de Deus. Então, etimologicamente, o sentido da palavra nos remete ao nome lá do filho de Adão e Eva, Abel, nos leva imediatamente, do ponto de vista etimológico, à ideia de Deus é pai, meu pai é Deus. Ok? Então, isso está claro para mim e para você. Ab, pai, El, Deus. Todavia, esse é o sentido etimológico. Mas e o caráter semântico? Pastor, traduz isso para mim. Que troço é esse aí de semântica? Bom, é o significado que a palavra ganha no idioma, nas culturas, um significado que às vezes vai além da etimologia, não além no sentido de maior ou menor, mas que ganha um sentido próprio. A semântica, caracteriza um sentido particular que o idioma vai construindo ao longo dos séculos. Na língua portuguesa, por exemplo, nós temos centenas de palavras que, etimologicamente falando, são uma coisa, mas semanticamente, durante séculos, elas foram ganhando outro sentido. No hebraico é assim, entre os gregos foi assim. No latim é assim, no inglês é assim, no francês é assim, no latim é assim, no italiano é assim, nós podemos ir adiante, no espanhol é assim. Bom, então, agora nós vamos falar da semântica. Do ponto de vista etimológico, sentido estrito da palavra, o que ela em si significa, sem nenhuma variação que a cultura foi dando a ela ao longo dos séculos, Ab e El significam Pai e Deus. Mas quando estão juntas, ao longo dos séculos, o nome hebraico ganhou dois sentidos. Significam duas coisas. Ou é fôlego, que tem tudo a ver com a criação, fôlego de vida, e passageiro, que tem tudo a ver com aquilo que Salomão falou, que tudo é como uma nuvem passageira. Foi traduzido para o português como vaidade e não é a melhor tradução. Então, fôlego e passageiro. Então, do ponto de vista semântico, quando você falava Abel, ao longo dos séculos em Israel, foi ganhando a ideia de fôlego e de passageiro. Bom, penso que para agora está bem, mas depois você fique à vontade para estudar mais a linguística. O conselho sábio sempre busca evitar conflitos irracionais. Conselho sábio não vai dar conselhos irracionais. As pessoas agem de modo irracional quando elas não estão cheias de sabedoria. Recentemente eu estou verificando uma situação em particular na igreja. Aliás, se a gente fosse olhar todas, nós veríamos milhares de coisas irracionais. Mas particularmente aqui, onde estou morando, estou vendo uma postura irracional. Uma postura irracional, por exemplo, é passar o volante para pegar a estrada, quem ainda não sabe dirigir direito, nem na cidade, não sabe fazer uma manobra básica. Então é irracional. Nunca se passa o volante para quem não tem preparo para dirigir. E o púlpito, atenção, o púlpito é o lugar da palavra do Senhor. Não se passa o volante. Não é sábio passar o volante para pessoas que nós queremos investir, sim, para que eles se tornem hábeis no ministério, hábeis na utilização do seu dom. Mas uma coisa que nós não podemos fazer jamais é imediatamente passar para aquele que nós estamos querendo investir ao longo de 2, 3 anos para que se tornem como os discípulos de Jesus. Nós não podemos passar para eles o púlpito, principalmente no momento mais importante da igreja, porque não é sábio, é um conselho irracional, é uma coisa não bem pensada, é uma coisa não bem refletida, é uma coisa não bem orada. Não se orou tanto para perceber que isso não convém aos santos. Jesus não saiu dizendo: Felipe, eu prego o sermão na montanha, amanhã você prega outro. Pedro, eu faço a cura do cego, mas amanhã você já faz outra coisa. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Eu não preciso de maior exemplo do que Jesus. Jesus só foi passar, só foi outorgar, transferir a palavra no momento mais importante da igreja para os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, vem da palavra apostoloi, enviados, quando eles estavam aptos, quando eles estavam preparados. Antes disso, pastor, eles não podem fazer nada? Podem, devem ser treinados, devem ser discipulados, devem ser orientados, devem ser preparados, devem saber o que é introdução a um sermão, devem saber qual é a proposição que vai dirigir todo o sermão, devem saber quais são dois, três pontos de destaque, devem saber concluir o sermão, devem saber aplicar corretamente uma ilustração, devem saber fazer o apelo final, senão você deu o volante na mão de quem não estava preparado para o volante. Isso no púlpito é imperdoável. Mas não é imperdoável só no púlpito, não. Em todos os ministérios da igreja. Ministério de cânticos, a pessoa começa a aprender, já deu uma oportunidade no momento onde há menos procura de pessoas, para a pessoa ir ganhando. Rodagem para a pessoa ir ganhando know-how, na limpeza da igreja, na administração da igreja, no ensino da igreja, na área social da igreja, na área missionária da igreja. Você só vai transferir para essa pessoa quando ela estiver apta, porque enquanto ela não estiver apta, você está entregando. O volante na mão de quem não está pronto para dirigir. O que acontece é que durante esse tempo em que os inexperientes vão dirigir o momento mais importante, se isso demorar 2, 3 anos, a igreja vai ficar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes pode ser irreparável, sem que as pessoas voltem à igreja. Porque elas não foram curadas, elas não foram edificadas, elas não foram libertas, elas não foram transformadas, elas não entenderam bem os conceitos bíblicos. E aí isso é dramático. Me deixa estarrecido quando as lideranças maiores permitem que outras lideranças menores transfiram para iniciantes. O momento mais importante. Não podemos fazer isso. Da limpeza dos bancos, da limpeza do banheiro, do cuidado com a porta, do patrimônio, das finanças. Imagina só, dar a administração das finanças para quem não sabe fazer entradas e saídas. É terrível. Então, isso é irracional. Conselho sem o sábio sempre busca evitar conflitos irracionais. Então, faltou sabedoria. Faltou buscar apoio em quem tem sabedoria. Faltou apoio, buscar apoio no líder maior, o pastor, representante, presidente da igreja. Faltou o apoio da pessoa que está responsável por coordenar o ministério de modo geral, e isso é uma atitude irracional. Em outros casos, não é só irracional, em outros casos é violento. Porque é violento contra a própria pessoa que ministra, que pode, em curto prazo, entrar num processo de decepção consigo mesmo, pode entrar num processo de frustração a médio prazo. Pode até desistir do ministério a longo prazo. É violento para com a pessoa que recebeu o volante. Ela pode nunca mais querer o volante. Preste muita atenção nisso. Ela pode nunca mais querer o volante. É violento. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. É irracional e violento. O conselho sábio busca evitar conflitos irracionais e violentos. Busca otimizar o uso do tempo. Tem que se otimizar o uso do tempo com treinamento, com Jesus. Jesus usou 90% do seu tempo se preparando, olha só, treinando o volante, para depois, em 3 anos, dividir a história em antes dele e depois dele. Não é do dia para a noite. Nós precisamos otimizar o uso do tempo e muitas vezes essa otimização leva um tempo enorme de preparação para depois também, quando for utilizar, quando for realizar o ministério. Paulo ficou 3 anos sozinho no deserto da Arábia, comparando o Antigo Testamento, que é o que ele tinha na mão, com a experiência que ele teve com Jesus. É necessário otimizar o uso do tempo. É preciso minimizar o desgaste, conversas intermináveis, aquelas reuniões que vão e voltam e não chegam a lugar nenhum. É preciso buscar economizar recursos. Sim, é preciso de uma gestão econômica que busque economizar recursos, economizar dinheiro, tendo em vista que muitas discórdias acabem em grandes prejuízos financeiros para todos envolvidos em uma questão. Imagine só numa empresa, você pegar um funcionário que está começando o primeiro ano de economia, de administração, e dá para ele já a posição de gerente maior, de gerente sênior, né, como se fala em inglês, o gerente maior, o gestor maior, isso vai redundar em prejuízo financeiro para todos. Lá no púlpito também, porque isso vai afastar as pessoas. Não pense que os neopentecostais estão despreparados, não. Eles são super preparados, não para anunciar a cristologia, não para anunciar o cristocentrismo, mas eles são super treinados em um tipo de mensagem que atrai as pessoas para a prosperidade, para o acerto conjugal, para curas, para que a empresa dele vá bem. Eles são super preparados nesse viés. Se você perguntar para ele sobre cristologia, cristocentrismo, ele não está preparado, porque eles não são preparados para isso, nem querem. Eles querem ganhar dinheiro, em sua maioria. Mas para ganhar dinheiro, eles estão preparados. Então, para a gente não ter prejuízo em área nenhuma, é preciso preparar as pessoas. Nós temos que preparar as pessoas de 15, 20 anos até 40, 50, para que elas assumam a gestão em todas as áreas, sim, precisamos preparar. Isso não pode ser negociado. E por negociar, nós vamos fazendo o que vamos fazendo e vamos à igreja e vemos a igreja crescendo do jeito que está crescendo, sem forma e vazia. Aqui no caso, toda a guerra custou uma cabeça. Aqui nessa guerra custou uma cabeça. Ok, acho que ficou bastante acentuado que Abel, nesse caso, era a busca de sabedoria. Peça-se um conselho na cidade de Abel. Ou seja, peça sabedoria. Versículo 19. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que desejas arruinar a herança de Javé? Respondeu Joabe: Não é esse meu desejo. Longe de mim querer destruir ou arruinar essa cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disso, a mulher replicou a Joabe: Pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida, degolaram a Seba, filho de Bicre, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar o chofar, a trombeta de Israel. Aquele lindo instrumento, né? Com o chifre do animal, ele fez soar o chofar. Quando o rei chegava, tocava-se o chofar. Quando havia um alerta para a guerra tocava-se o shofar, em momentos especiais da vida de Israel tocava-se o shofar. Ele fez soar o shofar, a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua tenda, e Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Para finalizar, irmãos e irmãs, versículo 23, Joabe era um comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. Seba era escrivão e secretário. Zadoque e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. Eu espero, em nome de Jesus, que esse capítulo tenha abençoado a você. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra, que trabalhou a revolta de Seba contra Davi, todo o trabalho que foi para enfrentar essa luta. E o destaque é que nós busquemos sabedoria. Sem arrogância, por favor, sem arrogância, entenda sem arrogância. Jesus gastou 90% do tempo consigo mesmo para gastar 10%, praticamente, com o seu ministério. Por que que nós não podemos passar um grande tempo preparando pessoas efetivamente? E por que que nós damos a esse preparo um caráter secundário? Agora, nós vamos fazer por internet, né? Sem olhar face a face a reação das pessoas. Discipulado, que começou na Grécia, é um relacionamento. Discipulado é marcado por três coisas. Guarde aí. Há três coisas que guardam o discípulo, que marcam o discipulado. Começou lá na Grécia e Jesus planificou. Tem que ter muita teoria. Mas quando você está dando teoria e está dando por teleconferência, você nem sempre está percebendo a reação corporal das pessoas. E isso é importante para quem instrui, porque você percebe o rosto de dúvida, você percebe uma certa zombaria, você percebe algo a acrescentar que a pessoa tem. Então, isso tem que ser a mola mestra. Isso tem que ser a coisa mais importante de uma igreja que quer crescer. O modelo de Jesus, não o modelo de outros grupos. O modelo de Jesus. Primeiro, muita teoria. Toda teoria. Por quê? Porque no princípio era a razão, era a palavra, e a razão e a palavra ordenadora, criadora, libertadora, estava com Deus e era Deus. Está lá em João, capítulo 1. Ah, não, lá está escrito verbo. Não, está escrito errado. Foi traduzido errado. Não é verbo, nem adjetivo, nem advérbio, nem nada disso. Foi utilizado por uma questão do verbo ser um elemento que declina. Então, João Ferreira de Almeida, para o português, fez o melhor que lhe cabia, que ele considerou melhor, mas um filósofo de primeiro ano, primeiro semestre, e um teólogo esforçado, sabe que é preciso muito mais do que isso. É muita teoria, porque no princípio era sabedoria, no princípio era razão, no princípio era palavra. A palavra, eu repito, que cria, que sustenta, que ordena, que coordena o universo, que liberta. Universo. Em segundo lugar, discipulado, primeiro é muita teoria e face a face. Segundo, muita prática. Você tem que estar com os discípulos, ajudando a pregar para eles, pregar perto deles, pregar de tal maneira que eles vejam como funciona uma pregação, pregar de tal maneira como funciona uma expulsão de demônio. Pregar para ver como se funciona É uma palavra que fala um convite ao louvor e adoração, e assim por diante. Muita prática. Todo o discipulado de Jesus foi prático. Primeiro, muita teoria. Segundo, muita prática. Terceiro, muito relacionamento. Jesus ficou 3 anos em relacionamento com os seus discípulos. Se você quer uma igreja forte, que cresce numericamente e qualitativamente, invista em discipulado. Se quer discipulado, é teoria neles, é prática com eles e relacionamento com eles. Tá bem? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e se o Senhor permitir, nós vamos agora entrar nos últimos 4 capítulos de 2 Samuel, estamos caminhando para o final desse livro. Eu espero que ele me agracie com a oportunidade de entregar mais um livro para você. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, a sabedoria do Espírito vivificador seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.